passa, lembrança fica. Momentos que vão marcar nossa vida eternamente. É mais ou menos sobre isso. Tá ligado, não? É. Lembro legal quando não tinha nada, quando nós não era nada, piscada. Quantas madrugadas virada, roda de Botafogo, primeiro show na Lapa. Tu me contou depois que chegou com café em casa. Não é ostentação, é superação. Sim, somos irmãos, é inspiração. Recito versos que vem direto do coração. Arruma a casa e depois pensa na decoração. Nem tudo na vida é questão de cifrão. Saudade fica se vidas se vão. É o que complica minha situação. Cê tá vivendo mesmo, isso é só atuação. Já dei valor a quem não merecia. Com o tempo vi que eu nem me conhecia. Já vi sofrer tanta pessoa que eu falo que amo. Pior de tudo é saber que às vezes eu que fazia. Pai, não tô na área que o senhor queria. Mãe, lembra que eu disse que conseguiria. Minha vitória não é saber que eu tenho grana, e sim reconhecer que sem Deus não aconteceria. Se precisasse eu faria tudo de novo, man. Faria tudo de novo, man. Faria tudo de novo, man. Se precisasse eu faria tudo de novo, man. Faria tudo de novo, man. Faria tudo de novo. Gratidão, integridade, honestidade, papo reto e só visão. Eu sei que toda glória vai ser dada a Deus, mas não posso esquecer daquele que me deu a mão, daqueles, porque foi mais de um sem eles. Lugar nenhum, e se tu não concorda é porque a minha vivência é outra. Essa é minha vida, é louco e fora do comum, é. Tem quem não acredite que nós veio do nada. Tem quem não acredite que hoje eu tenho tudo. E o tudo que eu tenho não é questão financeira. É que eu me sinto a pessoa mais feliz desse mundo. Sorriso da minha família vale mais que ouro. Eu sei que a falta de grana faz dentro de casa. Lembro de cada momento no qual me dedicava. Vi que o dinheiro não era tudo que eu mais precisava. Se precisasse eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo, mas se precisasse eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Caminhada, né, pai? Vamos fluir. Tipo assim, nós é música, né, mano? Mas tipo assim, independente de nós ser música, nós é outras paradas também, né, pai? Eu não vim da música, né, pai? Não. Vim, né? Vim da caminhada da luta. Meu avô é repentista, pá. Mas como? Desde menor, pai. Gosto de vender o bagulho, pá. Pedia pra minha coroa fazer coxinha pra me vender. Pedia fazer como? Sacolé pra me vender, pia. Ué, mano, isso aí hoje em dia, mano, que eu tô vivendo, mano. É muito gratificante, tá ligado, pai? É um bagulho muito especial pra mim, mano. Eu me sinto rico, pai. Tá ligado? Eu me sinto rico mesmo. Eu mesmo, milionário mesmo, papo é reto. Mas não é de dinheiro não, pô. É de vivência, de amizade, de pureza, de irmandade de quem gosta de mim, mano. Sem neurose é um bagulho muito doido que só quem é sente, tá ligado? Só o pessoal da pessoa pra sentir, tá ligado? Pelas paradas que eu já passei, pelas bagulho, as humilhação que eu já passei. Hoje em dia isso é só vitória, irmão. E ainda tem mais pessoas assim do meu lado. Lennon, Léo do Kiki, Paquista, Papatim, Califa, Fit, Chopin, 2F, a tropa, Guaxinim, a tropa inteira. Porra, o Paul, tá maluco, só menor bom, papai. Sem neurose, isso aí pra mim é aula, aula de vida, se ligou, pai? Aula de vida.